É nega. Eu só quero que deixe eu cantar, te enfeitiçar e navegar. Soltar minhas rimas pelo ar e viajar. Deixa eu navegar. Deixa eu navegar. Deixa eu cantar. Deixa eu navegar. Enfeitiça, soltar minhas rimas pelo ar e viajar. Deixa eu navegar. Deixa eu cantar, navegar, feito um bobo no seu mar. Feito um louco me molhar, ao mesmo tempo me queimar. No teu cheiro levitar, tua boca me chamar. O teu corpo evitar, ao mesmo tempo desejar. Tocar, uma troca de olhares. Nós dois, viajar vários lugares. Depois, apresentar familiares. Motel Raposo Tavares. Só nós dois curtindo, se divertindo e rindo. Me deixa tocar você, sem razão do seu viver. Bons momentos conviver, reviver, viver e ver. Um momento lindo, sentido paraíso. Crescer, aprender, um futuro prometer. Um amor eu e você do amanhecer ao anoitecer. Deixa eu cantar, deixa eu navegar. Enfeitiça, soltar minhas rimas pelo ar e viajar. Deixa eu navegar. Deixa eu navegar. Deixa eu cantar. Deixa eu navegar. Enfeitiça, soltar minhas rimas pelo ar e viajar. Deixa eu navegar. Viver um sonho de verão, eu e você. Uma aventura de inverno, eu e você, yeah. Primavera, outono, eu e você. Eu e você. Você já me magoou. Não adianta. Tô triste com você. Você tá pedindo segunda chance, mas de primeira você já mostrou quem você é. Que me garante que você não vai me magoar de novo? Eu me sinto injuriado, com o coração espedaçado. Só quero ser amado, sou mal interpretado. Ainda bem intencionado, ignorado, rejeitado. Só quero teu calor, me acabar no teu sabor, cheiro de flor. Esquecido me faz sentir um sofredor. Champanhe, food, bombom, baladas, o melhor som. Um oásis, um espalho, feitiça com emoção. Sem minha inspiração, fonte de admiração. Sedução me tira a direção e leva contra a mão. Acelera o coração, dá mais ar pro meu pulmão. Causa emoção e leva o inocente à perdição. Deixa eu navegar. Salvar e me tirar desta tristeza. Como se na vida fosse fácil amar. Mal correspondido ainda assim amar. Me feitiçou, a paz levou e me deixou sem medo de errar. Não posso vacilar. Enfeitiça, soltar minhas rimas pelo ar e viajar. Deixa eu navegar. Deixa eu navegar. Deixa eu cantar. Deixa eu navegar. Enfeitiça, soltar minhas rimas pelo ar e